Contemple o Senhor. Contemple o Senhor. Nada nesse mundo que possa vir à minha frente, nada que esse mundo pode te oferecer se compara ao que Cristo oferece pra você. Ele oferece vida, Ele te oferece vida. Ele te oferece um milagre da salvação. Nada se compara a ti, ao que o Senhor pode me oferecer. Contemple aí onde você está. Contemple a bênção da vida que Deus oferece para você. Não existe dinheiro, nem sexo ou drogas, muito menos fama, poder, que se compara ao que Jesus tem pra te oferecer. Tem pra te oferecer. Quantas vezes vamos de um lado pro outro procurando aonde eu posso encontrar alguma coisa pra me saciar? Não será um amor humano, nenhuma religião que pode preencher seu coração, não. Quantos de nós estamos nas igrejas, fracos e secos? Quantas vezes nós estamos indo aos cultos sem contemplar o Senhor? Nesse dia Ele diz: o que eu tenho pra te oferecer é maior que tudo que você viu. Contemple o Senhor, contemple o seu amor. Nada se compara a ti. Pega suas mãos e diga: sou Senhor, nada, nada se compara, nada se compara a ti, Jesus. Nada se compara. Ele te ama, Ele te ama. Nada se compara. Ele quer te perdoar. Nada se compara. Oh, contemple o Senhor. Nada, contemple se o Senhor. Compara. Contemple o Senhor. Nada se compara. Cante, igreja, igreja, o Senhor. Nada se compara. Oh, oh, oh. Nada se compara. Não há nada nesse mundo. Nada se compara. dos médicos. Médico dos médicos. Oh, oh. Médico dos médicos. Jesus. Médico dos médicos. Médico dos médicos. Oh, oh. Médico dos médicos. Suri cantará macete nele. Médico dos médicos. Sobre o seu corpo agora, que seja liberada a unção do Espírito Santo de Deus. E aonde houver, seja qual for a doença, seja o câncer. Eu vejo pessoas com problemas de memória. Nada se compara ao médico dos médicos. Eu disse, nada se compara ao médico dos médicos. Crianças de colo, doentes, bebês em hospitais, doentes, crianças prontas para amputar as pernas, enfermas, homens de bom coração, de cama, mulheres fiéis, de cama, ministros da palavra, enfermos. Eu tenho uma palavra pra você. Nada se compara ao médico dos médicos. Nada se compara ao médico dos médicos. Nada se compara ao médico dos médicos. Nada se compara ao médico. Diga pra pessoa que está ao seu redor, diga pra ele. Nada se compara ao médico dos médicos. Nada se compara ao médico dos médicos. Olha o seu milagre chegando. Nada se compara ao médico dos médicos. Vamos cantar, vamos cantar. Nada se compara. Vamos cantar no reino espiritual, declare. Nada se compara ao médico dos médicos. Se compara ao médico. Receba a sua cura. Nada se compara ao médico dos médicos. Se você crê, então dê um brado de louvor ao Senhor. Salte do seu lugar. Nada se compara. Pai, Pai, seu filho está curado. Igreja, Igreja, Igreja está sendo curada. Igreja. Igreja, você está sendo curada. Hey. profetize sobre a sua vida, profetiza. Recebendo a cura do milagre. Glória! Glória!